Las nalgas de mandarim. O tema que eu vos trago hoje é o David Fincher. Boa. E aproveitando que vamos falar do David Fincher, que na minha opinião, não sei se será só minha ou não, é talvez o melhor realizador vivo, ou pelo menos será o meu favorito dos que ainda estão vivos. Não vamos dizer também agora exagerado, não é? Depois eu explico mais à frente, okay. Mas eu gosto imenso, imenso do David Fincher e da forma como ele filma e pensa os seus filmes ao detalhe. E vou-me fazer uma mistura aqui de temas, aproveitando o David Fincher, que é os trailers. Ou seja, falarmos um bocado sobre os trailers, o que é um bom trailer, um mau trailer, etc, etc. Porque, na minha opinião também, quase todos os filmes do David Fincher têm uns trailers do Camandre muito bem feitos, sem spoilers, sem nada, mas pronto. Daqui já falamos um pouco disso mais à frente, vamos então ao desafio. O meu desafio é, vocês preferiam, baseado no DM, que... Uma gaja, vocês são casados, atenção, casados, sem filhos, mas casados, com uma gaja média, assim, um médio mais, um 70%, assim, de 0 a 100. Média ou médio? Vocês, um média mais, okay. Uma nota média mais, 70%, mais ou menos. Ou seja, numa gaja top, mas numa gaja de 7 à fora. Um 7. Certo? E vocês preferiam que houvesse num esquema de The Game uma gaja podre de boa, uma gaja 100% daquelas mesmo que vocês babam-se a ver na internet, com o corpo perfeito, cérebro perfeito, tudo e mais alguma coisa, uma gaja top mesmo, do vosso sonho de mulher, começasse a dar em cima de vocês, vocês conseguiam mandar, dar-lhe uma quecazinha ou duas, etc, faziam ali uns jantares, umas coisas, umas saídas, umas coisas românticas, e vendo que tinham... saída com ela, vocês decidiam terminar com a vossa mulher de 70% de qualidade, ou seja, com a vossa mulher que não era topo, mas que era uma, não era nada a se deitar fora, só para depois mais tarde descobrirem que tinha sido tudo um jogo ao estilo do The Game, que era tudo mentira, e vocês acabavam por ficar sem mulher e sem a boa zona, e quem tinha contratado para o jogo tinha sido a vossa mulher para ver se vocês iam resistir ou não. Ou tipo Fight Club, que vocês tinham uma mulher podre de boa, mas que não tinham, que era só a vossa imaginação. E chegavam ao fim e eram, tinham sido sempre solteiros e tinham andado a masturbar-se o tempo todo. Sempre pensavam que estavam a fazer sexo quente e carnal. Não, estavam a masturbar-se. Mas durante quanto tempo? Epá, era, sei lá, até passar a vossa vida sexual, pá, aí aos 50, depois já não tive hipótese. Até aos 38. Só pagando. Até aos 38. Até aos... No caso do Pedro, 31, no caso do Miguel, 35. E a cena do The Game era quanto tempo? A cena do The Game, epá, eram vocês com 30 e tais, andavam fora a vossa mulher de 70%. Ah, então, mas quanto tempo é que demorava o jogo? O jogo demorava, sei lá, 3, 4 meses. Ah. Então, vamos lá ver. A vantagem de andares a masturbar-te é que não, ninguém via, não é? Quer dizer, porque a masturbação, a não ser que sejas um gajo que gosta de te exibir, mas... Era sempre em casa, no quarto. Sim, já tinha sido apanhado com a suposta ela na praia, etc. No carro, a fazer dois. No hotel. No hotel, no elevador, já tinha sido apanhado umas quantas vezes. A questão é que no primeiro tu traíste a tua mulher, não é? E no segundo tu não traíste ninguém, porque eras um solitário. Ou seja, na primeira ficas com peso na consciência, mas mandaste umas quantas quecas, não é? 100%, não é? E numa 70. Sério. Sim. E no segundo não, no segundo foi tudo imaginação, lá. Já, no segundo era tudo a brincar. Era tudo a brincar. Não tinhas filhos, não é? Não tinhas filhos, tinhas uma mulher de... nota B+. Aqueles 30% que lhe faltava, se calhar era estéril. Exatamente. Que estúpido. Epá, eu ia para o primeiro. Epá, ao menos um gajo melhor para o pincel. Sempre aproveitavas qualquer coisa. Mas sério? Mas depois divorciavas, nunca mais arranjavas uma mulher, porque já tinha passado a tua idade sexual aos 38. Aos 24. E já estavas careca e tudo mais. Até mais, já das carecas que elas gostam até, mais. E quando um gajo descobre que o que está maluco, o que é que acontece? Não, nada, estás solteiro e também já passou o teu auge sexual, não é? Ah, mas ainda podes. E de beleza, né? Ainda podes arranjar qualquer coisa, a pagar. Eu escolhi a segunda, pá, não queria ficar com essa. Podias ser apanhado a espancar o macaco. Pois era tudo brincadeira. Até parece que, pela tua conversa, que a única coisa que impede as pessoas de terem uma vida sexual é saírem da idade, não é? Quer dizer. Eu não sei, eu passei os 30 e nunca mais. Vocês não sei. O Miguel também casou-se e, pelo que eu percebi, também está seca. Mas então um ia para o The Game e o outro para o Fight Club. Pronto, agora tens de chegar à frente de tu também. Agora lixo. Eu ia para o The Game. Eu também. Sempre, é claro, sempre mandava umas quecas de uma gaja top. Que bonito. Né? Morria, quando morresse, podia dizer que já tinha uma gaja de 100%. Os dois casados de verdade. Mas o pior da segunda opção. O pior da segunda opção é que tu podias descobrir que a tua mulher traiu-te com o padeiro, só para no fim perceberes que tinhas batido uma punheta ao padeiro. Não era? O quê? Isso não estava na cena. O gajo não era chateado porque a mulher fodia com todos e caralho, depois no fim descobrias que não era a tua mulher, era a tua mãe. Olha lá, entravas num bar e vias a tua mulher de morgia com 5 ovos. Tinhas sido tu. Isso era grande filha. Quando passasse o efeito da droga, começavas-te a lembrar tu com 4 motoqueiros. Ali parecia que estavas a tocar ocarina e bateria ao mesmo tempo. Miguel, mas também não te preocupes, só Miguel, porque não sei se viste o nosso ministro da Saúde o que é que disse. Disse que o sexo era o melhor remédio para a hipertensão. Disse? Disse, e portanto os shoulders é como. A punheta é como se fosse o genérico, portanto sai barato, não te preocupes. Pronto, ai, meu mais Deus. Obrigado, então. Está bem. Sim, senhor. Então querem falar primeiro dos trailers ou do David Fincher? Podemos falar um bocadinho dos dois. Então vá, começa tu. Então vá, para vocês o que é um bom trailer, um mau trailer, exemplos de trailers que vocês se lembram foram muito bons, foram muito maus. Começa lá, Pedrão. Eu até já tinha falado isso convosco, é que eu tenho alguns trailers que vejo com muita frequência. Que nem sequer têm a ver com o filme, têm mesmo a ver com o trailer, da maneira como foi feito. E eu acho que eu nunca disse isto a ninguém, e eu vou-vos aqui em primeira mão, em primeira... É lá! Não posso usar a expressão primeira mão, depois temos falado daquele tempo. Se para o Miguel pode ser perigoso. Exato. Um dos trailers que eu vejo com muita frequência é o trailer do Matrix 2. O Reloaded, sim. Que é um muito bom trailer. O filme é mau, tem os seus problemas, podia ser melhor, mas o trailer é um trailer do caralho. Em cima foi na altura daquelas bandas sonoras todas, aquelas colaborações com grupos de metal, com grupos de eletrónica, é um bom trailer. Outro trailer que eu vejo com frequência é o do Mad Max, do último. Sim, que é também. O último deles, o último dos trailers. Bom. Esse é o melhor trailer dos últimos anos. Do mundo. E depois a vantagem desse trailer é que tu vês o trailer antes de ver o filme, pensas que está ali tudo, chegas ao filme e que são só os primeiros 15 minutos. É o início, é verdade. E vou aproveitar essa deixa para dizer que, para mim, um bom trailer, um trailer muito bem feito, e há vários exemplos disso, é um trailer que todas as imagens que usa não passa dos 20, 30 minutos do filme. Para mim, o grande problema dos trailers é que quando começam a pôr imagens de lutas, de tudo e mais alguma coisa. É difícil. É pá, mas um bom trailer para mim, e tu vês isso, daí eu ter pegado no David Fincher e ter aproveitado para falar dos trailers. Os filmes do David Fincher, vais pegar qualquer trailer do Seven ao Social Network, ao Gone Girl. Gone Girl é um exemplo perfeito disso. É um trailer. Tudo o que mostra é os primeiros 10, 15 minutos mas do filme. Mas o Gone Girl é um trailer que te engana, mas é um trailer bestial, também gostei muito. Mas o próprio filme, a primeira hora, também é assim, não é? Sim. Mas para mim, um bom trailer não te deixa descobrir absolutamente nada do filme. Ou seja, dá-te ali um contexto do mood do filme, do que é que tu vais ter mais ou menos ali, mas para mim um bom trailer tem poucos diálogos, ou quase nada mesmo, é repleto de música, ou põe ali uma música de fundo, como por exemplo o Social Network, não sei se vocês têm o trailer, é a música do Creep. Em fundo, e a passar ali estados e comentários no Facebook, etc. Mas não tem nada a ver com o filme. O David Fincher tem uma vantagem, que é, ele tem controle sobre as produções dele, ele tem controle sobre os trailers. E dá-me mas ele ideia, era realizador de videoclipes também. Mas dá-me ideia que a maior parte dos filmes que vejo aí a sair no cinema, o trailer não está no controle do realizador. é a produtora e de, é do estúdio, sim, sim. E por exemplo, se fiz jogar um trailer que eu vi no outro dia, só porque alguém falou nisso, que é o trailer do último filme do Eddie Murphy, em que ele é um gajo, um cozinheiro que ajuda uma miúda a viver. E o trailer tem o filme todo, pois, até à conclusão. Há trailers terríveis. E quer dizer, isso é assassinar o filme, não é? Completamente. Eu não sei se vocês... Eu também peguei neste tema, porque há agora um trailer que saiu esta semana com a Halle Berry, quase espécie de Taken, mas raptam a miúda. Opa, a filha dela, não sei se vocês viram. Só não pode agora, estar descansada, não? Já não sei como é que é, Kidnap ou uma coisa qualquer assim do género, um conta título tudo, assim básico. Sim. E tu vês o filme todo, a perseguição, ela no fim a dar-lhe espancada. Imagino que seja no fim, ou seja, tu, mesmo que seja no fim, tu já perdeste ali uma hora de filme, tu já sabes tudo o que vai acontecer, do rapto à perseguição, à parte que eles entram na casa, assim, mais uma coisa. E há outro trailer que eu também lembro, para mim é sempre o exemplo que nunca me saiu da cabeça, de péssimo trailer, que era um filme com Harrison Ford e com a Michelle Pfeiffer. Acho que era a Michelle Pfeiffer, que era como é que se chamava? Eu lembro de falar disso. É o What Lies Beneath, que era um cagajo ao fantasma. Sim, exatamente. E tu percebes isso pelo trailer, quer dizer, quando tu percebes o twist, o grande twist. É do Zemeckis. É do Zemeckis. Quando tu percebes o grande twist no trailer, quer dizer, já não sei se era um fantasma ou que ela morria, não sei. Era, ela estava a avisá-la. É uma merda assim, sim. Era uma cena qualquer, e tu no trailer aparece a imagem dela debaixo da água, tipo, e que tu percebes que o que é que tinha acontecido no filme, que é quase uma das cenas finais. E portanto, quando tu tens o trailer que escarrapacha de quase tudo só para vender, e depois a outra coisa que eu não gosto nada é quando eles põem aqueles textos a dizer dos críticos, o melhor filme de sempre, uma obra de arte de terror e não sei o quê, que isso para mim vale zero. Eu acho piada. Nos terror eu acho que resulta, mas nos outros não ligo muito. Mas nos terror usam muito. Os terror usam é sempre o filme mais aterrador de sempre. É, mas tem que ser, os terror têm mais dificuldade, tem que levar com essas balelas. Mas quando foi esse trailer que eu vi do Eddie Murphy, depois havia um no próprio no YouTube, na discussão dos comentários, discutia-se muito essa questão, estava o filme todo. Ainda estava um gajo lá a citar um estudo que diz que as pessoas estão mais, vão mais depressa a ver um filme que o trailer explica tudo do que um filme que o trailer não explica nada. Mas isso tinha que ser. E então a tendência é essa. Não podia ser tiro no pé, tinha que estar estudado. Não se pode ver trailers. A solução é essa? Não podes ver. Pois, mas eu gosto bastante, por acaso. Pois eu também gosto. Eu acho que se viste com 2 ou 3 meses antes, que normalmente é quando eles saem, uma pessoa depois não se lembra também quando está a ver o filme. O problema é quando tu vês, se calhar, uma semana antes A mim não me incomoda, não. Depende. Mas também depende. Por exemplo, se for um filme como este de David Fincher, de certeza absoluta que nunca seria permitido pelo próprio realizador fazer um trailer assim. Vocês já viram o último Capitão América? Não. Não. Pronto, ele tem uma cena de luta no trailer e tu estás o filme todo. E depois aquilo parece que vai tudo correr bem, tu sabes que ainda falta aquele trecho de luta. E isso muda-te completamente a leitura do filme, porque sabes que o filme não vai acabar, ainda aqueles dois, afinal, ainda vão andar outra vez à mocada. E pronto. Sim, acho que eu lembro-me de, não o vi, mas acho que nestes últimos Vingadores também mostram o Iron Man na luta com o Hulk ou uma coisa qualquer. Já duas personagens supostamente. Sim. Né? E o pessoal vai para o filme já todo a saber que aquilo vai acontecer. Por exemplo. Não. Mas também é uma coisa que é os geeks, ultra geeks, sabem o que é que vai acontecer, não é? Porque aquilo é uma adaptação de uma. Sim, o grande esquema das coisas. Mas, por exemplo, aqui a questão do Gone Girl é igual, também isso é um livro, não é? Quem leu o livro também sabia o que ia acontecer. Sim, mas pronto, mas 99% das pessoas que vão ver não leram. Não é, sequer. Não, para quem não. para quem não leu, aquele trailer resulta bem, e o mesmo com aquela adaptação que ele fez também do livro e depois do filme nórdico, que era a rapariga com a tatuagem de dragão. Isso era um trailer do gráfico também, só com uma música. Não, ele tem sempre trailers muito bons. Primeiro que mete uma música quase do início ao fim, ou seja, não são várias músicas. Eu também gosto de trailers assim. Ele faz muito bem. Epá, e depois ele consegue não mostrar nada, ou seja, ele consegue mostrar o que é que nós vamos ver, mas sem dar uma única dica. Não sei se vocês se lembram de um trailer bestial do Shame, daquele filme do Fassbender. Sim. Eu não vi, que é com a Pila Grande, né? E o trailer é só o New York, New York cantado pelo pela outra gaja. Esse trailer é magnífico. É muito bom. De uma classe. Mas nunca vi o trailer. Vi o filme, mas nunca vi o trailer. Eu vi o trailer é bestial. É só aquela cena dela a cantar e depois com a imagem por cima. Muito bom. Eu agora para fechar um bocado este assunto dos trailers, há uma coisa que eu não gosto nada que acontece também muitas vezes, principalmente nas comédias românticas e em filmes dramáticos, que é aqueles fades ins e fades outs, tipo, que só para perder tempo, quase começam muito devagar e vão mostrando umas imagens, depois faz assim um coisa para o escuro e depois volta. Isso é mais comédia, já. E drama também. O drama também faz muito isso. E depois havia uma coisa que eu gostava muito antigamente, nos filmes antigamente, nos trailers, mais daqueles filmes assim descomprometidos, que um gajo vai ver só pipocas, que era o Don LaFontaine, não sei se vocês lembram a voz do gajo. In a World. Há um trailer de um comentário do Seinfeld. E há um tipo de trailers que a gente ainda não falou, que é pôr um bocado de uma cena. O Gravity fez isso, não sei se lembram. Sim. Não me lembro. O trailer do Gravity, o primeiro, era um bocado do início. Epá, e resultou bem. E houve também um trailer do REC ou do Atividade Paranormal, talvez. As reações das era pessoas. Era as reações, já, sim. Isso também sim. Foi. Também era diferente. Na altura também era. Mas não sei, pronto, só se tem algum trailer favorito de sempre, ou acha que é o melhor trailer sempre para mim, e é normalmente se procurares na internet também, eu fiz aqui algumas pesquisas, é o de muita gente, é o trailer original do Alien. Sim. Não sei se vocês já viram. Já. Que é genial, acho que para a altura foi completamente surpreendente, porque era. Diálogo zero, a música era tipo, só ouvias uns sons, uns apitos e uns gritos. É aqueles apitos, depois o Prometheus repete um bocado esse. Sim. O do Prometheus. E depois vão mostrando umas imagens assim aleatórias, assim, de um bocado de terror, de susto, não sei o quê, um ovo a rachar, etc. E depois no final aparece só uma linha a dizer: no espaço ninguém consegue ouvir gritar. Epá, que é uma coisa, consegues criar um ambiente para depois ouvir o filme e para ficares assustado e para ficares com expectativa, mas sem te dizer absolutamente nada do que vai acontecer no filme. E portanto, pá, isto para mim é o trailer perfeito, é um trailer que não te diz absolutamente, não te estraga nada do filme, não estás nem que seja daqui a 10 minutos, já sabes que vai ser no início, mas já estás à espera de uma cena que vai acontecer. Esse trailer é bom. E isso para mim é que é, também o trailer do Kill Bill 1 também lembro que era muito bom, porque aparecia só o estilo do filme, mas não aparecia assim nenhuma cena. Sim, meio palhaçado. Pronto, depois temos não era meio palhaçado. Que também não dizem quase nada. E depois os trailers do Nolan, pelo menos o do Dark Knight e do Inception, foram trailers importantes e que marcaram um bocado ali uma tendência, e que eu gosto. O Dark Knight também era um que tinha assim uns apitos e uma música assim mais... E tinha assim umas punchlines assim mesmo, pá, mesmo certas, mesmo porreiras. O Inception trouxe aquelas cornetas que nunca mais foram embora. Exatamente. E as cornetas. Aquelas trombas. Exatamente. O Inception ditou os trailers que vieram nos dois anos a seguir. Mas se vocês forem ver esse trailer ainda acontece do algum. Alien que eu estou a falar, também parece um bocado essas cornetas. Tem sapitos, tem. O Prometheus também tinha imitado. Se calhar até foi uma homenagem a esse trailer do Alien. O do Prometheus foi de certeza, eu acho que sim. Sim, o Prometheus faz sentido, mas se calhar esse do Dark Knight ou do Inception. Pois isso não. E há um trailer que eu gosto muito, que é o do Hellboy 2, que usam a música dos Rammstein. Não sei se vocês se lembram. Do Rast. Não é o do Last, é o outro, mas é um trailer do Cadê também. E como é um filme que eu gosto muito, também de vez em quando vou ver. E gosto muito do trailer do X-Men 2. Pá, também não sei porquê, foi sempre um trailer que me ficou na memória. É um trailer que apresenta as personagens, apresenta a história e está bem montadinho. Não sei, só vendo, só procurando. Muito bem, e David Fincher, tem algum filme favorito ou... Para mim é o The Game. Eu tenho um afeto especial pelo Fight Club, não é? Da altura que foi, a idade que eu tinha, um gajo que cabia exatamente naquele público-alvo. mas, também gosto muito. Mas será talvez o meu preferido, penso eu. Mas, por exemplo, o Gone Girl não deve ser a única pessoa, além de ser a única pessoa em Portugal que gostou do Good Dinosaur, deve ser a única pessoa em Portugal que não gostou. Não gostaste? Não gostou. Do Gone Girl. Porta-se dizer mal. Eu gostei do Gone Girl. Acho que tem ali um casting um bocado demarado. Por exemplo, então a parte do Barney, acho que é do gajo do Legendary, acho que é absolutamente ridículo naquela personagem. Mas gostei muito e apanhou-me bem o filme, não estava mesmo a ver o que é que ia acontecer. Se calhar a ti o problema foi que tu percebeste o que é que ia acontecer, Pedro. Eu apanhou-me bem na curva com o twist. Eu também me apanhou desprevenido. Pois, não, sabes que o filme, eu acho que o filme tem ali, é um filme desonesto. É um filme desonesto porque é montado muito artificialmente para ter aquela coisa. Agora, quando chegas ao fim e começas a pensar, epá, não gostei muito do filme, e depois no fim, a última cena que aparece, quase no fim, vejo a pizza do Ben Affleck, depois é foda-se, já esquece. Ficaste marcado. Nem está o comando. Foi essa inveja que fez com que não gostasse do filme. Não, é prostético, quer dizer, com uma pista de prostético toda a gente é um elefante, não é? Epá, eu gosto quase de todos, tirando o Alien 3, adoro o Alien 3. Sim, o Alien 3 é bom. O Panic Room também não é mau, tem alguma atenção. Gosto muito do Panic Room. Acho que o Panic Room está muito bem filmado. Desiludiu um bocadinho, porque pronto, um gajo vinha do Seven e do Fight Club. Estavas ali à espera de alguma coisa um bocadinho mais intrincada, mas epá, também é um bom filme. Eu acho que a nível de história o Panic Room não é de grande espingarda, mas está tão bem filmado, tem aqueles travelings ali, aquelas coisas. Epá, está muito bem filmado. E a nível da tensão, a tensão consegue meter no espectador. Tanto o Panic Room como... Em espaços fechados com planos quase sempre parados. Tem também tem do Seven essa sensação de urgência que vem também do Seven. O Seven ainda é pior, né? O Seven tem um pormenor muito engraçado que eu já vi uma vez falarem sobre ele no YouTube, no vídeo, que é, vocês vão-te reparar naquela cena final em que eles estão lá no deserto, sempre que estão a filmar o vilão, eu estou a tentar não estragar, quer dizer, também quem não viu o Seven, Kevin Spacey. Já toda a gente viu o Seven, o Seven não merece estar aqui. Não, eu não queria dizer quem era o vilão, mas pronto, já disseste. O Pedro depois mete um pi. Sempre estão a filmar o Kevin Spacey, a câmera está num tripé e não mexe, ou seja, é como se fosse uma frieza absolutamente descomunal, estão a filmar ali um gajo que não tem sentimentos de nada. E sempre que estão a filmar o Brad Pitt, a câmera está tipo a tremer. É tensão, talvez também. É tensão. E é esses pormenores que ele é um autêntico gênio, ele pensa tudo ali ao pormenor, e há vários casos em vários filmes que tu vês que aquela atenção ao detalhe e esses pormenores de filmar de baixo para cima, de cima para baixo, com a sua personagem, de espaço, de profundidade. Sim, mais uma coisa que eu acho que o David Fincher é mesmo os filmes que não são grandes filmes, são cinema de topo. São filmados de uma forma. O David Fincher é daqueles realizadores que tem uma. Pode-se dar ao luxo de fazer uma coisa, que é criar um projeto todo, não é? Desde o início até ao fim. Enquanto, por exemplo, há um monte de realizadores que pegam numa porcaria que está ali para fazer e fazem, já está meio feito. E o David Fincher pode-se dar esse luxo, não é? De criar até a questão dos trailers, ele pode controlar o trailer que quer. E pode fazer este circuito todo. Sim, mas é um gajo ultra talentoso. Eu dou um exemplo de um filme que, se fosse nas mãos de 90% de realizadores que toda a gente considera bons realizadores, ou que fazem filmes mais ou menos, seria uma grandíssima merda, porque não tem sumo quase nenhum, ou seja, ou é uma história batida quase do mundo empresarial, etc. Que é o Social Network, não é? Que é basicamente uma história de um gajo que ganhou dinheiro sobre os outros, etc. E ele consegue transformar uma história que não tem muito sumo para retirar, não é? Tem ali uma história engraçada, etc., da criação do Facebook, etc. Ele consegue fazer um filmalhão. Porquê? Porque ele sabe filmar muito bem os diálogos, consegue... E o início, isso para mim é o melhor início do gajo. É uma coisa. Sim. Com aquele diálogo... Diálogo quase monólogo. O diálogo e depois a ida dele para casa, aquilo é muito bom mesmo. Sim. Pá, e é um gajo que não tem medo do vazio. O gajo consegue, por exemplo, eu lembro no Social Network, ele filma durante uns 10 segundos uma cadeira vazia enquanto estão a falar por trás. Pá, não tem medo, o gajo sabe trabalhar muito bem com a imagem, com tudo e mais alguma coisa. E depois é um gajo que faz que não faz uma coisa que eu detesto, que é a câmera nas mãos ou no ombro. O gajo abomina completamente isso. O gajo filma-se sempre com tripés, ou faz depois aqueles planos com CGI que a câmera está atrás da personagem, ou a passar pelas janelas, pelas paredes, etc., com travelings. Mas é um gajo que não gosta, tu não vês corridas, não vês nada, não vês aquela câmera de tremer que enerva-me imenso às vezes nos filmes, que a câmera estás a ver a testa e depois estás a ver o cabelo e depois está... Pá, se calhar muita gente não repara, a mim enerva-me um bocado quando estou a ver esses filmes, porque basicamente estás ali a filmar sem muita atenção ao detalhe, ou seja, não estás a preocupar-te com o centro, com isso tudo. E o do David Fincher, nesse aspecto de atenção aos detalhes disso tudo, para mim é fantástico. Aliás, eu acho que não há nenhum filme do David Fincher que eu não gosto, mesmo quando as histórias não são grandes espingardas. Acho que ele faz. Epá, não diz-me um filme do David Fincher que não seja muito bem filmado, não seja muito bom. Eu não sou grande fã do Benjamin Button, para ser sincero. Eu gostei. Não é dos meus favoritos de longe dele, mas gostei. Acho o filme um bocado. Epá, não sei, muito demorado, muito artístico no modo como quer contar as coisas, e não gostei das interpretações também. E é um filme que, em relação ao material de origem, é extremamente longo. Pois, aquilo era um short story, sim, não é? Sim. Okay. E acho que é capaz de ser o filme menos David Fincher do David Fincher, ou seja, pois, que ele foge mais... É, poderia ser mais genérico, não é? É. Esse e o The Girl with the Dragon Tattoo. Até porque esse também não gostei, até porque gostei do original. Pois, os filmes originais são bons, não é? Os gajos, os suecos filmaram aquilo muito bem. Sim, eu não vi os originais, só vi o... Ah, só viste este? Eu só vi um também original, eu nunca vi os outros. Estou à espera de acabar o segundo livro, nunca cheguei a acabar. Eu li o segundo livro, também é bom. Agora escreveram mais um e tal. Mas os originais são bons. E é com o Noomi Rapace, que entretanto já se vendeu. Sim. Já veio para o Hollywood. Pá, mas pronto, tirando esse do Benjamin Button e o Millennium, não, também não... Não me encantou o resto, sim. O Zodiac é um grande filme também. O Zodiac é um filmaço, pá. Um filmaço. Também filmado de forma espetacular. Um ambiente brutal. É um ambiente brutal. E tem o Gyllenhaal, né? O Gyllenhaal faz meio filme. E pronto. Mas também o meu favorito também diria que era o The Game. Gosto muito do Seven. Epá, eu adoro o The Game. Mas o The Game acho que está construído do início ao fim. É verdade, é um conjunto. E dá-te uma vontade imensa. Pelo menos a mim deu-me. Eu lembro a primeira vez que o vi ainda em VHS. Eu acabei de ver, fui jantar e depois fui ver outra vez o filme. Tu tens vontade, depois sabendo o que é que acontece, de ver se aquilo tudo fez sentido antes e se estava tudo bem montado, não sei. Epá, é muito bom. E tem aquela gaja... Era Débora Húngaro. É pá, é uma gaja, depois apareceu no Crash do Cronenberg também e nunca mais apareceu em quase nada. E a gaja é maravilhosa. Débora Cara Húngaro, pois nunca mais vi. Ela é. Mas pronto, sabe. Ela é canadiana, por acaso pensei que era alemão, isso, mas não, canadiana. Nunca mais deve ter feito nada. Nunca fez nada. Tem aqui umas quantas coisas no IMDb. Fez o Silent Hill. Olha, bela merda também. Mas o resto é só. Aí fez o Payback, sim, Payback. O Silent Hill é terrível. Nunca vi Silent Hill. Nunca viste Silent Hill? Não. Nem o 2? Não.